leva-me à tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais a ti. Preciso muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Leva-me à tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti, yeah. Leva-me aos cativos, leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar. Preciso muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Quero ir mais alto. Preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor.